Conexão Conservadora Entrevista, hoje com Graça Salgueiro, do blog Nota Latina. A Graça mostrou pra gente aqui como é que se faz para encontrar as vírgulas, né, de alguns projetos e propostas aqui que estão bombando, né, por assim dizer, no Facebook, nas redes sociais. A Graça já está aqui com a gente, eu vou ler um pequeno trecho de algo que ela escreveu para um outro internauta. Então a Graça disse assim: o lugar de ladrão é mesmo na cadeia, sem qualquer regalia, além de ter que devolver o dinheiro ou os bens roubado, embora essa parte nunca aconteça no Brasil. Basta se cumprir as leis, e você sabe melhor do que eu que o Código Penal tipifica isso muito bem. Então, para que criar mais leis ou alterar as existentes? Então, com vocês, Graça Salgueiro. É verdade, Alex. O que está acontecendo com relação a essa proposta é que ela vem propositalmente confundir a cabeça das pessoas que estão fartas já de ver tanto crime de corrupção sem punição, não é? São crimes de colarinho branco, como a gente chama, e de somas de dinheiro bilionárias, se você for somar todos eles desde a época do Mensalão. É muito dinheiro que está escorrendo, que é dinheiro que é do povo, porque, como é que se diz, o Estado não produz dinheiro, né? Ele arrecada dinheiro das pessoas que produzem, que trabalham. Então, esse dinheiro dos impostos devia estar sendo empregado pelo bem do país, pelo bem das pessoas que contribuem, ele está sendo desviado para enriquecer uma meia dúzia de espertalhões. E o povo não está aguentando mais ver isso, né? Agora, o único problema é que não é necessária nenhuma lei mais para isso. Não é. O Código Penal existe, o crime de roubo, de estelionato, de não sei o quê. Há muitas formas de se tipificar um roubo, ou atitudes como essa que esses políticos e empreiteiras e etc. estão cometendo, e não precisava criar uma lei nova para isso daí. Bastava que ela fosse cumprida, e cumprida com rigor, como a gente vê, por exemplo. Eu acho que todo mundo conhece os casos do Japão, exemplo, o Japão, primeiro-ministro que saiu, deixou o governo, porque ele mesmo teve a iniciativa, porque ficou envergonhado de ter cometido um ato de corrupção. Ou então em outros países mais evoluídos, e onde as pessoas sabem o que é direito, o que é certo e o que é errado. Aqui não. Aqui é o que a gente vê todo dia, desde a época de Sarney, que você vê na época, eu acho que foi ainda no governo de Sarney que teve aqueles anões do orçamento, né? Que era um roubo, assim, escandaloso. E o que foi que aconteceu? Nada. Não acontece nada. Os 40 ladrões do Mensalão, o que é que aconteceu com eles? Nada. Nem devolvem o fruto do roubo, nem são punidos, nem um dia de cadeia. Ou quando ficam, assim, coisa rápida, e logo são libertados por através de habeas corpus e não sei mais o quê. Então, o que se precisa não é criar uma lei nova ou reformular essa lei. É simplesmente cumprir a lei. Agora, precisa-se ter um judiciário correto e não um judiciário politizado, ideologizado, né? A gente teria que ter juízes que fossem, de fato, cumpridores da lei. Esse é que é o problema maior. Nós estamos vendo aí um debate bem, bem, bem aclarado. Depois que nós publicamos a entrevista que a Graça, o artigo que a Graça escreveu, foi publicado no Mídia Sem Máscara, foi publicado no site do Heitor de Paula, né, está circulando pelas redes, e depois que nós publicamos isso no nosso Twitter, em coisa de meia hora, tivemos mais de 200 comentários, e muita gente começou a ligar o cérebro, né? Eu mesmo, né, fui um dos que saiu divulgando a ideia de tornar a corrupção um crime hediondo como uma coisa muito boa. E a Graça, graças a Deus, veio até mim no Skype, né, e falou: menino, o que você está fazendo aí? Você está ficando maluco? E me explicou muito bem, né, para mim e para o Leandro, o porquê que isso daí é mais um projeto que relativiza aquilo que já estaria, né, deveria pelo menos estar consolidado, né, enquanto país, né, aqui no nosso país. Então, o Bené Barbosa também, na nossa primeira entrevista, ele falou muita coisa sobre essa relativização das ideias, das propostas, coloca-se tudo dentro de um mesmo tonel, atribui-se a tudo o mesmo valor, que no final das contas acaba sendo nenhum, e aí todo mundo aceita e as coisas se bobeada que um pouco mais fumar pode virar um crime hediondo. Eu lembro que até foi isso que a Graça falou para mim, né, Graça? Foi alguém que colocou isso, fez um comentário, alguém no meu Facebook fez esse comentário, e eu achei muito pertinente, porque do jeito que estão criminalizando o uso do cigarro comum, né? Não a maconha está sendo, daqui a pouco vai vir uma estátua da folha da maconha, né? E isso daí é permitido, isso daí é bonito, é louvável, é incentivado agora, viu? Então, eu não duvido que do jeito que as coisas estão caminhando, se condene o ato de fumar um cigarro de tabaco normal como um crime hediondo, né? Porque as pessoas, os comunistas gostam de nivelar tudo por baixo, sabe? O negócio deles é nivelar, botar tudo no mesmo, é uma coisa assim bem linear. Só que eles não fazem isso num patamar elevado, não. É tudo por baixo. Vocês vejam, por exemplo, eles socializam o quê? A miséria, né? Eles distribuem igualitariamente a miséria. O projeto deles é esse. Então, tudo deles é regulado por baixo, é tudo muito para puxar a pessoa humana para baixo, né? E então, se relativiza muito essa história, se banaliza o crime. Por exemplo, aconteceu essa semana um crime chocante que está mexendo muito com a Argentina inteira. Uma menininha que foi sequestrada, a menina de 12 anos foi sequestrada e após alguns dias encontraram ela morta. Ela morta no, assim, com a garganta cortada, né? Então, quer dizer, o pai dela tinha uns certos desafetos, está na prisão porque cometeu uns crimes mais de não é crime de sangue, é crime de estelionato, alguma coisa mais ou menos por aí. Isso para mim é crime hediondo. Agora, o safado espertalhão que roubou, por exemplo, aquela Jorgina de Freitas, né, que roubou a Previdência. O que é que aconteceu com aquilo dali? Ela roubou uma fortuna. Mas existia um mal assim, mal. Quando eu falo em mal, eu não estou falando de malícia, não. Eu estou falando de maldade, de mal mesmo, aquela coisa das profundas dos infernos, entendeu? Existia isso na Georgina? Não. Ela queria ter muito dinheiro, gozar a vida, desfrutar do bom e do melhor. Não existia nela uma maldade intrínseca naquele ato. E esses próprios ladrões do mensalão, o que é que eles queriam? Eles queriam ter muita grana, poder fazer viagens e comprar bens e carros e não sei o quê, não é? O propósito, o último deles, não era para matar ninguém. Eles não tinham intenção de matar ninguém roubando. E é isso que muita gente confunde, porque diz assim: ah, esse dinheiro desviado, esse dinheiro roubado dos corruptos, levou a má qualidade dos hospitais, a medicamento que não foi comprado, a merenda das crianças de escola que foi desviada da merenda, não sei o quê. É verdade, pode até ser. Mas isso daí não tinha um propósito não tinha esse objetivo, não é? De atingir as pessoas. Eles estavam pensando nele, é uma coisa bem egoísta. Entende? Não tinha um mal. Porque o mal, aqueles crimes, inclusive, que eu citei no meu artigo, todos foram premeditados. Até mesmo do João Hélio, a gente pode dizer que foi premeditado, por quê? Porque um dos assassinos ficou no lugar do banco de trás, onde viu o menino preso na cadeira sendo arrastado. Ele podia pelo menos ter pedido para que tenha uma criança aí soltado até o menino no meio da rua, para não atrapalhar a fuga deles. Mas ele podia ter feito alguma coisa. Então, ele deixou que aquela barbárie fosse cometida. E a gente pode comparar o crime daquele menino no mesmo nível do roubo do mensalão? É impossível isso. É impossível. Você me fez lembrar que logo depois desse acontecimento com o menino Hélio, um outro roubo de carro aconteceu. O ladrão viu que tinha uma criança dentro do carro e ele protestou, né, contra o desleixo do pai. Isso eu li rapidamente na mídia, na época. Então, sim, existem. Pois é, Alex, deixa eu lhe interromper só um pouco. Até esse caso é muito bom para a gente exemplificar a coisa. Você veja, o cara era o quê? Ele era um ladrão de carro, ele não era um assassino. Porque se ele fosse, ele estava se lixando para aquela criança ali. Mas, no entanto, ele criticou, ele condenou o comportamento do pai, que agiu errado de fato, deixou a criança sozinha lá no carro. Não é? Então aí você mede o índice da maldade. Você não pode nivelar. Está aí o caso bem claro. Eu vou trazer também aqui para isso que nós estamos conversando agora, para essa classificação de maldades que você está nos falando agora, Gás. Eu vou trazer aqui o testemunho em livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que escreveu um livro que para mim é importantíssimo e eu acho que deveria ser matéria até de ensino nas escolas, né? Ela diz num livro chamado Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. Ela diz que existe um tipo de criatura que parece um ser humano, mas não é. É o predador do ser humano. É uma criatura que nasce com um defeito e esse defeito torna impossível ela ter qualquer tipo de sentimento. Ele aprende a simular sentimentos, né? É verdade. A mentalidade do psicopata e do sociopata não é igual à mentalidade da pessoa normal. Isso é uma coisa que é preciso as pessoas compreenderem isso com muita clareza. A gente não pode julgar o comportamento desse tipo de gente no mesmo nível, não pode. Inclusive, existe uma classificação psiquiátrica de índice de maldade. Existe uma classificação que vai até 23. Entende? Aqueles psicopatas mais violentos que geralmente são líderes de seitas, como aquele. Ai, me fugiu o nome dele agora. Jim Jones? Isso. Que leva a um suicídio coletivo, né? Eles conseguem envolver uma quantidade muito grande de gente, uma comunidade muito grande. Então, esse daí, o índice da maldade dele chega ao nível 23. Tem uma classificação, né? Então, a gente, se tem uma classificação científica sobre o índice da maldade, como é que as pessoas podem querer agora, no cotidiano da gente, nivelar tudo no mesmo índice? Não pode. Não pode, é absurdo isso. E o nosso Código Penal acompanha esse índice, Graça, esse índice científico? Não sei, Alex, eu não sei, porque eu nunca trabalhei com justiça penal. Nunca trabalhei. Isso é uma coisa de estudo meu pessoal, entendeu? Já que estudo, o meu foco de estudo são bandos terroristas, não é? Então eu acho que isso para mim, e também como psicólogo, eu acho que dá para associar as duas coisas, dá para fazer um estudo mais aprofundado dessas cabeças doidas, né? Talvez eles tenham algum estudo a respeito e talvez eles empreguem isso na hora de determinar, por exemplo, em que tipo de cadeia o camarada vai ficar, se ele vai ficar numa cela isolada, se ele vai ficar numa cela de segurança máxima, eu não sei, eu não posso afirmar nada disso porque eu desconheço. Em alguns países, a doutora Ana informa que em alguns países, né, isso não, eu vi em algumas entrevistas dela, aqui pelo YouTube, em alguns países a pessoa que foi condenada à prisão passa por um teste que foi, inclusive, segundo ela, criado por dois brasileiros, que aqui não receberam nem um aperto de mão, mas lá fora já receberam diversos prêmios. Esse teste determina se a pessoa é um sociopata, um psicopata. E se o condenado for diagnosticado como sociopata, ele fica numa área da prisão só de sociopatas, né? Dedicada exclusivamente a eles e nunca, nunca tem contato com os outros presos. E por que isso? Porque o preso não sociopata teria a chance de, por assim dizer, cura, de ser trazido de volta à sociedade. O sociopata não tem. Não tem, porque é como se ele. Normalmente, se assim, no linguajar popular, se diz que quando uma pessoa é meio maluca, diz assim: ah, ele tem um parafuso a menos, né? Isso é uma coisa muito comum, acho que no Brasil inteiro se comenta assim. Então, no caso do psicopata, é como se ele tivesse um parafuso a menos. No cérebro dele tem uma coisa que não funciona, uma área dele, que é do cérebro, que é responsável pelos sentimentos. O psicopata não tem. Entende? Então, ele não sente o mal que está fazendo. Tanto que há muitos casos em que, depois de flagrado ou preso, tal, se pergunta para um criminoso que cometeu um crime bárbaro se ele não se arrependeu, o que que ele sentiu na hora, e ele fala: não, não senti nada. Porque não sentiu de verdade. Então, pessoas que não têm sentimento desconhecem, porque vocês podem até, como você falou no caso do livro daquela psiquiatra, que é excelente, eu recomendo a leitura dele para qualquer um. Eles não sabem o que que é isso. Eles não sabem. Eles aprendem a verbalizar, mas não a sentir de fato. Então, se esse projeto passa, no final das contas, nós estaríamos dizendo que a corrupção é equiparável ao crime dos maiores criminosos do mundo, sociopatas, psicopatas. Seria essa a proposta em um português mais direto? Seria, e aí não cabe, né? Aí não tem jeito, né? Não tem cabimento, absolutamente não tem cabimento, Alex. Não tem, não tem, não tem. Não adianta as pessoas quererem dizer que o crime de corrupção leva à morte, entendeu? Pode provocar morte pela ausência do benefício que aquele dinheiro poderia trazer uma determinada área da sociedade, porque é a mesma, foi como eu coloquei no meu artigo também, é o mesmo argumento dos desarmamentistas. Dizer, ah, você não pode ter uma arma porque a arma mata. A arma sozinha não faz nada, a gente está cansado de saber disso. Quem faz é a pessoa que está por trás dela manipulando. Então, se a gente não condena, a gente condena o desarmamento, a gente não condena a arma em si, por que é que a gente vai dar o mesmo peso a essa coisa dessa corrupção que poderia levar a isso ou aquilo, não sei o quê? Não pode, não pode, absolutamente. Outra coisa também que é muito, muito importante que se tenha claro é que é assim. O corrupto, aquele que desvia o dinheiro, sobretudo do Estado, em geral, essa coisa é relacionada ao dinheiro público, né, ao dinheiro do erário. A pessoa que faz esse tipo de coisa, ela pode ser um sociopata, e ela pode fazer por maldade, mas ela não tem que necessariamente ser um psicopata, um sociopata, e não ter o mal encarnado ali naquela atitude. Agora, um psicopata que comete um crime sempre tem o mal encarnado ali. Talvez só para a gente definir essa diferença, ou seja, dentro do meio de corrupção, ou seja, um trabalhador comum, às vezes aqui que tem um mercadinho dele, ele só nega o imposto, ele também é um corrupto. Não, no caso do policial corrupto, eu acho que tem um agravante porque ele está investido da lei. Ele é a Não, lei, não é? do policial corrupto, assim, de uma pessoa assim que tá pagando o imposto de renda dela, entendeu? E o crime hediondo, ele fica muito dentro dessa questão da sociopatia, né? Mais da psicopatia, não é? Mais da psicopatia. Da Porque o psicopatia, psicopata sim. não interage, o psicopata ele não consegue interagir normalmente com ninguém. Ele não consegue, o sociopata consegue. Tanto que chama-se de sociopata, é uma pessoa que tem uma psicopatia, mas que é mais sociável. Ele consegue conviver no ambiente normal das pessoas. Tanto que é difícil de você identificar um, é preciso que você comece a observar e analisar ele em silêncio, para poder então você detectar que ele é um sociopata, mas de um modo geral não é fácil. Entende? Enquanto que Sim, o sim. O... psicopata não, as atitudes dele são muito mais claras. Esse senador, ele já entraria aí no caso do oportunismo brasileiro, né? Implantar algo com um discurso bonzinho, né? Pode É dizer, a pode dar mais coisa. malandragem, não é? É a malandragem, é a esperteza, entre aspas, não é? Não, não é a mesma coisa, sabe, Leandro? A gente não pode colocar no mesmo patamar, absolutamente não pode, não pode. Você veja, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui bem, bem exagerados, bem esdrúxulos e hipotéticos, naturalmente. Não são histórias reais que eu ouvi de lugar nenhum. Estou inventando agora para você ter uma ideia. Suponha que um pai de família, normal, casado, filhos, etc. e tal, ele tinha um trabalho e ele vinha juntando um dinheirinho na poupança. Um belo dia, o governo vai e acusa ele de ter sonegado imposto e toma todo o dinheiro dele a ponto de ele ficar na miséria, né? Então, ele é acusado de corrupção e tal, e o homem fica na miséria. A raiva desse homem é uma, né? Agora, esse homem, tomando um outro exemplo, um dia ele chega em casa e vê um bandido estuprando a filhinha dele de 1 ano e meio. Você acha que esse homem vai ter a mesma raiva do governo que deixou ele na miséria para o bandido que está massacrando a filhinha dele? Ele pode colocar no mesmo nível de absurdidade as duas coisas? Não pode, porque não são iguais. E depois também, né, quando você fala corrupção, como crime hediondo, foi bem, teria sido bem definido nessa proposta o que que seria chamado de corrupção ali? Eu não vi, eu não percebi. Então, O né? deputado disse assim, que é uma coisa nojenta, que dá asco, sim. é nojento, dá asco, dá muita raiva, sobretudo quando a gente vê o tanto que a gente paga de imposto e para manter essa falcatrua dessa gente, não é? Revolta, revolta sim, mas para isso existe lei, gente. O problema é que não se pune essas pessoas. É esse o problema. É esse o problema. Agora, quando se fala em hedionda, é uma coisa que chegou no limite máximo de tolerância, e isso, inclusive, como é que chama? Faz parte dos valores universais. O direito à vida, o direito sagrado à vida, faz em todas as comunidades internacionais inteiras, todos os povos têm isso como um valor básico, fundamental. Direito à vida, não é? A não ser aquelas nômades, como aqueles índios que matam as crianças que nascem defeituosas, não sei o quê, né? Enterram vivas as crianças, com exceção dessas tribos que têm seus costumes assim, bárbaros, mas toda a civilização do mundo inteiro tem a vida como um básico princípio assim, fundamental. Então, uma coisa que atenta contra a vida não pode nunca ser comparada a uma que atenta contra o bolso, até porque dinheiro vai e vem. Dinheiro vai e vem. Agora, uma vida tirada volta, não volta. Não pode ser comparada. Principalmente quando é tirada brutalmente a ponto de... Ah, porque, pegando a carona nisso que você falou agora, Graça, né? O pai, nesse exemplo hipotético que você criou aí pra gente, citou agora, o pai vê a filha dele sendo estuprada né, por um marginal, por um monstro, e naquele momento ali, ele que sempre teve uma vida normal, nunca ofendeu barbaramente ninguém, ele pega uma cadeira e senta na cabeça do cara, mata o cara ali. Isso não pode ser comparado com um assassinato como foi o do menino Hélio, né? Então, são os diversos graus, né, que estão sendo perdidos. Aquilo que você estava falando, está tudo sendo nivelado por baixo, né? E pior, né? Se um projeto desse passa e se a coisa continua do jeito que está, o principal continua do jeito que está, ele vai ser aplicado sempre a quem? Aos inimigos políticos, muito provavelmente, que é o que a gente vê hoje. Não, né? Eu ainda vou mais além, Alex. E veja bem, vocês lembram do caso da dona da Baslu, aquela boutique chiquérrima de São Paulo, né? Eu acho que todo mundo lembra, porque foi um escândalo assim tão monumental, não o fato em si, mas o que fizeram dele, em que transformaram ele. Você vai ver, aquilo ali para as pessoas que puniram a mulher foi um caso de corrupção, né? Elas diziam que ela só negava imposto, que ela estava enriquecendo ilicitamente, então isso é considerado como um caso de corrupção. Vocês acham mesmo que aquilo pode ser considerado um caso hediondo, um crime hediondo, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? É isso que estão querendo. E aí eu acredito que o objetivo é perseguir essas pessoas, entendeu? Não vai ser o Zé Dirceu, nem o Lula, não. Não vai mesmo. Nem o filho do Lula. Vai ser para essas pessoas, entendeu? Empresários, gente bem-sucedida, que são os burgueses, né? De quem eles são sempre contra. Eles estão sempre contra porque invejam aquela posição que aquela pessoa tem. Não é porque não queira, porque quando eles chegam lá, eles roubam para ter o que aquela pessoa tem. O que eles estão fazendo realmente não é para considerar o crime hediondo um crime maior. É realmente para julgar os outros que são inimigos desse governo. Né? Não é para julgar o Jair Dirceu, é para julgar justamente aqueles outros que não são do governo, e tornar, assim, quem sabe, mais imputáveis em face desse governo, né? Que nós sabemos estar tomado de corrupção. Quem raciocina não pode ser contra, não é, Bruno? Porque isso não é a minha opinião, isso não se trata de opinião, se trata de fatos. Claro. Não é? São fatos, eu tô mostrando fatos. Teve uma pessoa que entrou lá na... Um correspondente meu do Facebook, um amigo, não é? Ele publicou e me mostrou que tinha publicado, e aí apareceu uma criatura que eu não sei de que lugar veio, não conheço, não faz parte da minha relação, começou a gritar feito histérica, é de onde sim, botou um monte de M, sabe? E fica reclamando, eu disse, olha, minha filha, ou você lê o artigo, ou você não vai entender. Aí ela começou com grosseria, eu disse, olha, você é uma ignorante prepotente. passa disso, e histérica. Pare de histerismo. E parei de falar. Quando foi agora, ela vai dizer, censura do pensamento não vale. Quem é que está censurando o pensamento? Não censurando o pensamento de ninguém. Muito ao contrário, eu estou mandando ela pensar. Há uma excrescência no Brasil, que eu não, em outro país nenhum eu conheço isso. É dizer que existe lei que pega e lei que não pega. O que, que é isso? Sabe? Tem lei que pega e tem lei que não pega, né? E a gente sabe que isso é verdade, mas isso é uma excrescência. Lei foi feita para ser cumprida. Ou então não se faz lei para aquele tipo de coisa. Não é? Agora, o Código Penal é uma coisa que eu acho que devia ser feita com muitíssimo cuidado, mas com muito rigor. Com muito rigor. Por exemplo, veja só a incoerência desse tal deputado aí, que eu não sei nem o nome dele, me esqueço agora, que propôs que os crimes de corrupção passassem a ser crimes hediondos. A pena vai de 2 a 4 anos. Um crime hediondo pode ter pena de 4 anos? É um absurdo isso. É um absurdo. Foi do caso daquela Cristiane, que matou, que o namorado e o irmão mataram os pais dela, a mando dela. Eles pegaram, e ela, inclusive, pegou como colaboradora, pegaram 40 e tantos anos, somado tudo, deu 127 anos de prisão. Então, é justo isso, eu acho. Aquilo sim foi um crime hediondo. É, o site do Senado teve, segundo a agência Senado, 420... 426 mil, eu nunca vi uma enquete com tanto votante. E essa explosão aconteceu, Graça, estava em 20 mil e alguma coisa quando caiu na rede. Então foi alguma coisa assim, em 3 ou 4 dias, que explodiu de 20 mil para 426 mil. Então faz-se um barulho na mídia, né? Hediondo, né? É. Aí diz 4 anos. É, parece até uma brincadeira, né? É uma brincadeira. E está se banalizando tanto, essa lei for aprovada, vai se banalizar tanto, Alex, porque você veja, a história dos 50 mil mortos não abala ninguém. E muita gente nem sabe porque a mídia não informa. Não abala ninguém esse tipo de coisa. Mas roubar não sei quantos bilhões, não sei quantos milhões dos cofres públicos, ah, meu Deus do céu, isso é um horror. Tem que punir, tem que punir. Sim, tem que punir, mas dentro da lei que já existe. Não é? O Heitor também escreveu um artigo hoje, ele publicou um artigo. Nossa, que, olha, foi muito curioso esse negócio, porque eu e Heitor, a gente tem uma afinidade de pensamento que chega quase a ser siamesa. Muitas vezes a gente não está se falando, não comentou nada com o outro, não telefonou, não escreveu nada, nada, nada, e está pensando em determinada coisa, vai, escreve um artigo, quando vê um complementa o outro. Foi o caso desses dois artigos, né? O artigo dele está simplesmente brilhante. Quando ele recebeu o meu, ele me respondeu com uma gargalhada, disse, lê o meu. Porque um complementa o outro, sabe? A gente tem uma sintonia muito grande de pensamento, porque, afinal de contas, a gente trabalha junto há, acho que o quê, uns 10 anos. É, foi inclusive você, Graça, que passou a informação para a gente já ontem, para mim e para o Leandro aqui, que tanto você, né, você mostrou essa posição, tudo que você está explicando para a gente agora, e ontem mesmo você já tinha dito, olha, o Heitor também concorda com isso, né? Uhum. Então eu tinha caído na armadilha do pessoal, né? E graças a Deus, como eu já falei, estou repetindo, graças a Deus, a Graça esteve aqui e me tirou dessa ignorância. Então, talvez a gente comece a ver também, aparecendo na mídia, né, via nossos parlamentares ou outras pessoas aí, outros cargos, projetos mais sutis, né, do que os escrachados, né, que nós estávamos vendo aí até pouco tempo atrás. Será que... O que você acha, Graça? Será que esse pessoal vai começar a tentar, entre aspas, refinar a maneira com a qual eles utilizam, a maneira que eles utilizam para enfiar a goela abaixo da gente, um bando de absurdos? Não sei, Alex. Tem um sujeito lá, eu não sei se ele é senador, se ele é deputado, eu acho que ele é senador, é o Álvaro Dias, lá do Paraná, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito correta, é muito coerente, entendeu? E eu estou pensando em mandar esse artigo para ele, porque ele tem feito proposituras muito boas. E eu não acredito que ele deixe passar esse negócio, sabe? Apesar dele ser PSDB. Eu acho que é o único defeito dele. Está no partido errado. E eu não sei, mas a gente pode. Eu estava dizendo para uma correspondente minha no Facebook, ela disse, meu Deus do céu, o que é que a gente faz agora? Todo mundo assim, muita gente que votou a favor desse negócio, quando leu o artigo agora, disse, meu Deus, que burrada que eu fiz. Mas isso daí ainda é uma proposta, ainda nem foi para votação, nem nada. Então, a gente tem tempo pela frente para deixar essa mentira, essa farsa, e pode começar a bombar os dos deputados que são do bem, que eu chamo assim, os deputados do bem, os senadores, sei lá, e para mostrar a eles que eles não podem apoiar esse tipo de coisa, fazer uma campanha com eles, né? Mas quem sabe também... Desculpe. Quem sabe também esse próprio projeto não seja um projeto de expansão política, né? Que, por exemplo, o Cristóvão Buarque, que é do mesmo partido do senador SP do Táxi, ele fez aquele projeto que teve grande repercussão na mídia de colocar que seria obrigatório, a partir da aprovação daquele projeto, a matrícula dos filhos de políticos nas escolas públicas. Bom, nós conhecemos o processo legislativo, nós sabemos que só entra para a votação no plenário quando já há quando já se sabe que aquilo vai passar por maioria, né? Isso eles são muito cuidadosos. E por isso justamente que não colocaram e nunca vão colocar esse projeto do Cristóvão Buarque, que além disso, para mim, é altamente inconstitucional, né? Um projeto que... Isso daí, inclusive, é muito demagógico. Né? Totalmente. Isso é muito demagógico, porque o Cristóvão Buarque é uma anta comunista, né? Um asno. Eu também concordo. Metido a intelectual... Não é? E que, naturalmente, ele não poria os filhos dele numa escola pública. Com certeza, ele fez aquilo não. Para ganhar a simpatia do público, para dizer que é muito preocupado com a qualidade da escola, porque ele é metido a educador, né? E eu acho que foi um golpe demagógico dele. E não será um golpe demagógico isso do senador pelo táxi, Graça? Esse projeto... Não sei. Porque também tem uma coisa, sabe, Bruno? Por trás desses grandes... moralistas tem um sacana por trás, né? Com certeza. É uma pessoa que, quando ele começa a vociferar muito forte, apontando os crimes dos outros, vai mexendo dele para você ver a podridão que está lá por trás. Em geral, é assim. Eu não estou dizendo que seja o caso dele, não estou acusando dele de absolutamente nada, porque eu nunca ouvi falar naquele homem mais gordo da minha vida. Não sei nem quem é, nem como ele é, nem coisíssima nenhuma. Não estou falando dele pessoalmente. Eu estou dizendo que, em geral, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela primeiro acusa o outro, faz muito barulho para que ninguém preste atenção nos erros dela. Entende? Geralmente é assim. O comportamento é assim. É que se aproveita de um momento de comoção nacional. Né? Exatamente. Ninguém aguenta mais. Né? Está todo mundo saco cheio. É muita roubalheira e todo mundo... Tem também uma boa parte da população que fica louca para pegar um pouquinho daquela grana e que não tem como, né? Então, vem a inveja, vem todas essas coisas, né? Com certeza. E vai, e junto com o kit, daqui a pouco se aprova esse absurdo que é o financiamento público de campanha, né? Que esquecem de dizer que vai haver um tributo, um aumento de tributo, que não sei de qual tributo, ou se vai haver uma criação de uma nova contribuição para o povo para financiar esse financiamento público de campanha. Né? E aí eles escondem que o problema verdadeiro é a própria instituição política. A própria instituição presidencialista, ela é falida, porque ela não pode funcionar se um governo não tem maioria. Sempre vai existir corrupção se a administração pública é a moeda de troca do governo para comprar um parlamento. Né? Pois é, agora uma coisa que eu acho absurda também no Brasil, eu não conheço nenhum outro país que seja assim, pode ser até que exista, mas eu desconheço, é a quantidade de partidos políticos que existem aqui. Vocês já viram a quantidade? Outro dia, quando eu fui dar uma entrevista à Colômbia, eu fui me certificar disso, porque eu digo, bom, vai que me perguntam, eu preciso saber, que até então eu não sabia. Existem 27 partidos políticos nesse país. Me diga, para quê? Para quê? E tem gente querendo criar mais, né? Com assento no Congresso Nacional. Pois é. Ou em geral. Pois é. Aí, quer dizer, esgota, sabe? Esgota o patrimônio nacional, gente. Bastava ter um partido de direita e um de esquerda, porque isso é natural, tem que existir para se fazer a oposição e haver os debates. Tem que ter. Mas não precisa, sabe? Não precisa ser uma coisa assim, dessa infinitude, esse leque tão gigantesco. Porque cada um que chega, que quer fazer seu pé de meia. Eu tenho uma coisa que eu me lembro com muita clareza, porque foi tão chocante, apesar de não ser novo, do Tiririca, né? Que já é um absurdo, é o atestado da ignorância e da indigência desse povo brasileiro votar num palhaço. Ignorante, analfabeto de pai e mãe. Né? Aquilo dali foi a maior afronta e o maior atestado de estupidez nacional foi botar aquele homem lá no Congresso. Aí, quando perguntaram para ele por que é que ele estava se candidatando, ele disse: é, eu quero ajeitar a minha vida e a vida da minha família. E Não o sei, esse custo, país está muito mal das pernas, sabe? com certeza, e o custo também, né, para o político, né? Essas últimas pesquisas que mostram que o político brasileiro é o mais caro do mundo, custa 10 milhões por ano aos cofres públicos, né? Pois é, em vez de ficar dizendo que a corrupção é um crime hediondo, podia começar fazendo a faxina dentro de casa, né? Vamos diminuir todo mundo, botar salários dignos, mas equivalentes ao que se faz, não é? Trabalho de segunda a sexta, como qualquer outro trabalhador faz, inclusive os próprios funcionários públicos, porque eu sou funcionária pública já aposentada, mas sou e trabalhava de segunda a sexta, dois expedientes, com rigor e ponto. Entendeu? Então, aquelas casas são duas casas de tolerância, né? São dois lupanares, não tem outro nome melhor para aquilo dali, não. Porque vai quem quer, vota quem quer, eles tem deputado que leva todo o mandato sem fazer uma proposta, sem fazer nada. Ou então, criar leis assim, surreais, como o Auro Rebelo, por exemplo, que criou o Dia do Saci. Gente, o que é isso? Depois, quer que a gente ache esse país sério? Eu estava só pensando mais nessa questão que a Graça estava falando aí, né? Como, na verdade, como manobra, né? Porque esse Pedro Taques é do PDT, a Dilma era do PDT, né? Ele está apoiando a Dilma, entendeu? Né? E ele diz que a Dilma está fazendo faxina, então ele está meio que fazendo uma propaganda até em favor da Dilma, né? Defende várias políticas aí, entendeu? Vigaristas, entendeu? E agora vem se dar de honesto, entendeu? No Senado. Então é um camarada assim meio dúbio, né? Eu, para mim, é completamente dúbio, né? Porque uma pessoa que defende, que encampa essa história dos quilombolas já é um farsante. Porque o que tem, olha, se fossem dar as terras, devolver as terras a todas essas pessoas que se dizem quilombolas, o Brasil seria loteado e a gente ia ser expulso daqui, iam jogar a gente para fora porque não ia sobrar terra para ninguém, lugar para ninguém. O que é uma evidente farsa, não é? Depois tem uma outra coisa, essa história dessa faxina de Dilma, isso é a maior farsa do país, não é? Porque ela não fez faxina nenhuma, nem em momento nenhum falou em faxina. A faxina foi posta pela boca dos outros. A imprensa que começou a falar, os deputados, os parlamentares, de um modo geral, que apoiam ela, eles é que começaram a falar que ela estava fazendo faxina. Ela própria nunca falou isso, nem pretende. Tanto é que depois que ela viu que a coisa ficou muito feia, ela estancou e disse que não ia mais fazer isso, porque tinha outras coisas para fazer, para governar. Depois tem um outro detalhe, assim. Eu não sei se vocês perceberam, que nessa tal faxina, entre aspas, não saiu, apareceu ninguém do PT, não é? Faxinou por ali, da base aliada, tirou daqui, botou dali, tira um que não presta, bota outro pior. E no fim das contas, quem no PT foi punido? Ninguém. Não tinha ninguém no PT nessas áreas? Será que só as áreas assim, onde tinha corrupção era dos outros partidos? Que foram aquilo dali também é outra coisa. Essa gente que estava nesses ministérios de outros partidos, eles faziam parte da cota, né? Porque tem essas histórias de cota, né? O partido oferece apoio e diz: olha, mas eu quero uma cota de tantos ministérios, tantas secretarias, tanto não sei o quê. E essas pessoas faziam parte da cota. Passou o período, foi eleita, tudo bem, agora pode dar o chute, porque não é assim que eles fazem. Todo comunista age assim, você só é bonzinho enquanto é útil para a causa. Acabou aquilo dali, perder a serventia, eles deem graças a Deus, porque nos regimes mais rigorosos, como no Stalin, em Cuba e outros lugares mais, onde o comunismo é mais explícito, é morte mesmo. Os que perdiam a serventia eram eliminados fisicamente. Stalin até tirava as pessoas da foto. Não sei se você tem conhecimento disso. Foto dele com algumas figuras, que depois ele eliminou, ele tirava da foto, mandava refazer a foto tirando aquela pessoa. E naquela época não existia Photoshop, né? Como é que ele fazia aquilo, eu não sei. Mas eu sei que existem. Sim, tem foto, tem até assim uma foto, a foto original com alguns participantes, né? Alguns que foram fotografados. Aí tem a segunda versão da foto sem um deles, tem a terceira foto com menos um, né? E a terceira foto com ele sozinho. Ele fazia isso, isso era praxe dele, né? E então, porque assim, é a praxis dele, né? Deles todos. Perder a serventia, tchau. É uma tristeza isso. O que mais me marcou em tudo que você mostrou pra gente, Graça, disso tudo aí, de toda essa proposta, é a pena máxima, né? 4 anos. Pois é. É ridículo isso, né? É ridículo. Isso aí chega a ser até imoral. Pelo menos penso, eu fico pensando isso é imoral, né? Então, será que também, através de algum outro artifício, vamos imaginar que isso tudo acontecesse, que no Brasil agora a corrupção é um crime hediondo. Ah, bom, então será que aquele cara ali que matou 328 pessoas e que está preso porque cometeu um crime hediondo, será que ele também não poderia ter 4 anos só? Pois é, porque aí o valor da pena, a quantidade de anos que a pessoa vai pegar de pena, é decorrente do tipo de crime, né? Da classificação do crime que ela cometeu. Se o corrupto é classificado como um crime hediondo e ele só vai pegar 4, o outro vai pegar isso como jurisprudência, vai querer os 4 anos também. No final das contas, vai para a cadeia aquele senhor que roubou um tomate na feira para dar para o filho que está morrendo de fome. Esse fica o resto da vida na cadeia se bobear. Pessoal, a todo mundo que está ouvindo essa entrevista, a Graça Salgueiro, ela, até onde eu sei, ela foi a única jornalista, a única pessoa que produz material para os leitores, né, para os ouvintes, que recebeu uma carta assinada de próprio punho do estadista Álvaro Uribe, enquanto ele ainda era presidente da Colômbia. A Graça já teve diversas vezes lá na Colômbia, né, palestrando, tem diversos amigos, muitos correspondentes. Graça, fala um pouquinho disso para a gente também, porque tem muita gente que de repente vai ouvir essa entrevista e vai falar, mas quem é a Graça Salgueiro? Que essa pessoa, tá aí, essa pessoa é aquela que recebeu uma carta do presidente mais querido de fato, da América Latina nos últimos anos aí. Como é que foi isso, Graça? Conta um pouquinho disso pra gente. Alex, é uma coisa curiosa. Eu tenho muitos amigos lá na Colômbia, né? Muitos amigos militares e muitos amigos civis. E um dia, um deles me apresentou ao então assessor de comunicação de Uribe. Ficamos amigos até hoje. E ele perguntou, ele via meus textos, via meus comentários, a maioria era comentário, porque sempre que eu encaminhava algum artigo, alguma matéria, eu encaminhava com um comentário meu antes, né? E ele gostava muito daquilo e tal. E alguém falou para ele, eu não sei quem foi, alguém falou para ele que eu tinha um blog. E ele foi lá, ele é um diplomata, uma pessoa finíssima, um amigo muito querido, inclusive já esteve no Brasil, como ele também é filho de diplomata e já percorreu o mundo todo, já foi embaixador na Itália, não sei o quê, e ele entende um pouco de português. Então, ele foi lá no meu blog e viu e se espantou com a quantidade de material que eu tinha de denúncias sobre o que acontecia na Colômbia, né? As grandes operações contra as Farc, não sei o quê, estava tudo lá bem documentado e ele ficou maravilhado com aquilo. E aí, então, ele passou para o Uribe, e o Uribe leu meu blog. E então, quando ele leu, depois que ele leu, esse meu amigo, que eu prefiro não citar o nome, ele disse assim que o Uribe tinha ficado maravilhado com aquilo e que ia escrever uma carta para mim. Aí eu disse, ah, meu Deus, eu não acredito num negócio desse. Porque eu sou fã de Uribe, declaradamente todo mundo sabe, né? É impossível não ser fã de um homem daquele. E então eu disse, mas não é possível, o presidente vai me escrever e tal. Ele disse, vai, aguarde. Pouco tempo depois, ele disse, me mandou por e-mail, né? Disse, olha, está aqui a carta que o presidente Uribe me escreveu. E eu então, com a ajuda de Alex, porque eu não conseguia transformar aquilo em figura do jeito que veio, não conseguia transformar em figura, ficava muito pequeno. E Alex, que é meu anjo da guarda para os assuntos de informática, ele conseguiu transformar aquilo lá e eu publiquei em Nota Latina. E quando essa pessoa me mandou a carta por e-mail, disse que estaria colocando no correio no mesmo dia. Essa carta que ele botou no correio nunca chegou às minhas mãos, nunca. Então, pouco tempo depois, isso foi em março, foi no dia 1º de março, quando foi em junho, dia 10 de junho eu fui para a Colômbia, dia 10 não, dia 7 de junho eu fui para a Colômbia e falei com ele, disse, olha, eu quero, tem possibilidade de você me conseguir uma cópia dessa carta, porque ela nunca chegou às minhas mãos. Aí ele disse, não tem problema. Então, a carta que eu tenho é uma cópia da original, que a original está pelo mundo, talvez retida na Polícia Federal, ou sei lá onde. E ele me deu uma cópia e eu tenho. Tanto que lá na Colômbia mesmo, o Silvio Grimaldo tirou uma foto minha, segurando a carta que eu coloquei lá no meu blog. Não tive, naquela ocasião, eu não tive condição de falar com o Uribe, porque foi uma semana muito agitada. Foi a Hillary Clinton estava lá, teve uma grande operação, a Operação Sodoma, acho que foi Sodoma, não. Não me recordo. Operação Camaleão, que resgatou quatro militares que estavam presos, inclusive o general Mendieta, que estava preso há 12 anos. Tudo isso aconteceu nessa pequena semana que eu tive lá e não foi possível um encontro com ele. Eu queria demais, mas não foi possível. Mas foi assim que a coisa aconteceu. Porque o meu blog aqui no Brasil, ele tem uma repercussão muito pequena. Está se ampliando um pouco agora por conta do Facebook, que eu terminei entrando só para fazer a divulgação. E eu sei que ali tem muitas pessoas que admiram o meu trabalho, mas antes disso a minha visitação era pífia, né? Era uma coisa assim vergonhosa, porque muita gente ficava dizendo assim, ah, que você só se importa com a Colômbia, com a Venezuela, com Cuba, você mora no Brasil ainda, você é brasileira, você... Aí teve um palhaço que colocou, inclusive eu publiquei só chacota. Se defina logo para quem você trabalha, se é para a Uribe, se é para o Exército da Colômbia ou se é para a CIA. Gente idiota, né? Mas assim, aqui no Brasil não tem muita repercussão, porque as pessoas acham que por eu me preocupar muito com as coisas que acontecem ao nosso redor, eu não estou preocupada com o meu país, mas é o contrário. Porque lá as coisas, tudo isso que está acontecendo é obra do Foro de São Paulo. E como os outros países são menores e assim é mais fácil de são mais pobres em várias coisas, é mais fácil fazer modificações mais rápido, entende? E eu sei que isso vai atingir a gente aqui. Por exemplo, essa perseguição que estão fazendo com o Coronel Ustra e o Coronel Lício, desde 2004 que eu alerto. Vendo o exemplo da Argentina, vendo o que estava sendo determinado lá no Foro de São Paulo e alertando as pessoas e todo mundo debochando da minha cara. Está aí agora a coisa acontecendo. Então, me preocupar com o que está se passando aqui ao redor não significa que eu não estou preocupada com o meu país. Muito pelo contrário, eu estou muito bem informada do que está acontecendo aqui. Só que eu fico fazendo a comparação entre o que está acontecendo lá e o que vai chegar aqui, que ainda não chegou, mas está indo devagar e vai acontecer, né? Sim. Um outro artigo que o Heitor colocou no site dele hoje, Graça, o título dele é Isto é um crime hediondo. Aí, o artigo é a publicação, um comentário que ele faz ao que está acontecendo lá no Distrito Federal. Estão sendo distribuídos cachimbos para uso de crack. Distribuído seringas, preservativos, protetor labial, gel lubrificante, para pessoas que utilizam crack e cocaína, isso tudo via a mão pública, né? Que Pois maravilha, é, já estão chamado do kit Noia, né? Quer dizer, drogas com segurança. né? A desculpa deles é a seguinte, né? Grosso modo, a desculpa deles é: não, se a gente fizer isso, as pessoas vão pegar menos doenças. Pois é, quando elas decidirem deixar de se drogar, elas vão chegar aqui saudáveis, né? Como se fosse possível uma pessoa que se droga ser saudável, né? E ao mesmo tempo que se estimula isso daí, se criminaliza o cigarro comum como se fosse assim uma coisa hedionda, né? Pois é, é bem isso, né? Daqui a pouco vamos ter cigarro como crime hediondo e crack e cocaína. Não, meu filho, você quer crack e cocaína? Tá aqui o cachimbo, tá aqui a seringa, tá aqui a camisinha, tá aqui o protetor labial. Até vi uma entrevista, né? Um vídeo. Não, o protetor labial é porque às vezes a pessoa tá com o lábio, né, rachado, né? E aí ela pode pegar hepatite. Que Maravilha. coisa linda, né? Então, isso aí tem bastante a ver com o produto que as FARC, né, associadas do Foro de São Paulo, foi criado pelo então presidente, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se gaba disso num documento oficial que está dentro do site da Presidência da República. Então, isso aí é uma notícia que vem, uma notícia oficial, né? A criação do Foro de São Paulo deu-se através desse senhor, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então nós temos as FARC, que fazem parte do Foro de São Paulo. As FARC né, distribuem drogas aí pelo planeta inteiro. E no Brasil a gente ajuda o cara a consumir esses produtos que as FARC trazem para cá. Isso não é hediondo, aliás, isso não é nem mesmo tratado como algo estranho pelos políticos. Mas. É, isso não é crime, né, Pois Alex? é. Pois é. Mas corrupção é crime hediondo. A gente ouviu, né, o senador dando um chilique lá na entrevista, como você bem lembrou. Dá nojo. 4 anos pelo seu crime hediondo. É para fazer o sujeito rir, né? Isso é uma piada de mau gosto, menino. É um desrespeito às leis, à ordem natural, entendeu? Um desrespeito aos valores universais, é um desrespeito geral. Nunca vi nada pior. Se aqui na minha cidade também, a prefeitura, né, através de 3 decretos, entregou dinheiro, né, recursos públicos para uma entidade que produzia e entregava manuais que ensinam as pessoas a usar crack cocaína. Isso foi matéria de capa de jornal em agosto de 2009. Eu guardei o jornal comigo, inclusive, e tirei cópias. Mostro para as pessoas, né? É a mesma desculpa, né? Não, se você se drogar, se você aprender, você pega, não vai pegar tantas doenças assim. Tentei de todo jeito fazer com que algum político que se posicionava como oposição ao PT, isso foi feito por um prefeito petista aqui na minha cidade, e cheguei a ouvir. Né? É o seguinte, não, mas isso aí não pode mexer, não, rapaz, porque se eu falar de droga, né, eu corro risco até de morrer, assim, né? Eu vou falar num bairro onde eles estejam ali, um traficante, eu posso tomar um tiro, né? Isso aí eu não posso falar, não. Falei, legal, sua oposição tá muito, muito bem feita. E isso detalhe, né? O que aconteceu no Espírito Santo, essa cartela do Espírito Santo foi feita com dinheiro do SUS e o selo do SUS, né? Ou seja, tá sobrando dinheiro no Maravilha. SUS para fazer esse tipo de propaganda. Leito não tem, né? Leito não tem, não tem UTI, mas dinheiro para isso tem. É maravilha, maravilha essa gestão do PT. Vamos sugerir lá para esse senador que deu uma investigada nisso. Já que ele tá doido, É piada, né, Alex? É piada. já que ele tá doido para dar chilique lá no YouTube ali, né, dar chilique na frente de uma câmera, né, vamos falar, olha, por que que o senhor não dá uma olhadinha nesse negócio aqui, ó, né, como o Heitor sugere, crime hediondo é isso, né? Pois é. Eu sempre fui a favor do lobby legalizado, né? Porque lobby, a gente sempre sabe que vai existir. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, o lobby é legalizado. Existe o livro dos lobbies, que o político vai nesse livro e declara que recebeu uma quantia de tanto de tal instituição. Se algo é descoberto fora daquele livro, esse político, ele vai passar anos na cadeia. Sabe? E aqui essa coisa, não, mas o lobby, mas é dinheiro, é corrupção e tal. Sim, é corrupção. Só que é o que acontece em 50% do tempo de todos os gabinetes de Brasília. É só isso que faz, é para isso que eles têm tantos assessores, né? Claro. Inclusive, É você gente acha que está até. sempre se articulando para fazer esse tipo de coisa. Não sei se vocês acham aí, não penso isso, a questão do próprio PDT, né? Esse senador Pedro Taques aí está se promovendo aí em nome do tal anticorrupção, entendeu? Sempre surge uma coisinha mirabolante, um assuntozinho mirabolante para desviar os assuntos. Por exemplo, o caso Dirceu, né? José Dirceu e tal. Você acha que está havendo um racha aí dentro desse PT, entendeu? Porque a Dilma era PDT, né? Ela era pedetista. Você acha que está havendo um racha aí, ou se está tendo algo do tipo? Ou se é só para abafar a corrupção mesmo e tirar o maior lobista do Brasil hoje, que é o José Dirceu, assim, da jogada, assim, do foco das coisas? Eu acho que pode ter um pouco assim, de trabalho de desfocar em Zé Dirceu, porque ele ficou muito evidente com essa denúncia da Veja, né? Isso daí me parece que eles vão ter que se articular para fazer alguma coisa que chame muita atenção para as pessoas, porque o brasileiro é muito esquecido, né? O brasileiro tem uma memória de formiga, num instante se esquece das coisas. E a cada escândalo que chega, você já esqueceu o da semana passada. Então, eu acredito que existe um propósito de abafar isso daí. Não porque Dilma e Dirceu se entendam. Eu acho que eles não se entendem, não. Porque o Dirceu, inclusive, tem um artigo um pouco antigo dele, não me lembro de quando, eu salvei isso daí, guardei numa pasta que eu tenho de coisas do gênero, em que ele dizia que queria ser presidente do Brasil. Isso daí todo mundo sabe, não é? É um desejo dele. Então, Dilma sabe do poder que o Zé Dirceu tem dentro do partido. Então, ela, de certa forma, não quer comprar a briga com ele, porque sabe que se ferra, não é? Porque, inclusive, eu não sei também se vocês recordam, quando Lula resolveu lançar ela candidata, houve muito tempo para que houvesse uma aceitação total, porque houve muita gente que não queria que ela fosse a candidata. E isso levou um certo tempo, aí todo mundo, não sei o que foi combinado, que terminaram aceitando que ela fosse a candidata. Mas houve uma discussão bem acirrada no começo, tinha muita gente que não queria. Agora, que existe um racha dentro do PT, isso não é novidade, o PT vive feito gato e rato. Existem muitas, eu chamo de facção, mas eles chamam de, não sei se são frentes, parece. Acho que é corrente, será? Correntes, isso, correntes. Eu chamo de facções. Está muito mais adequado. Sim. Então, existem muitas correntes lá dentro e eles vivem brigando feito gato e cachorro, porque todos eles querem a mesma coisa, todos eles querem o poder. Né? Então, que haja uma briga aqui agora não é novidade, não. Isso sempre existiu. Eles estão sempre se comendo, sabe? Terrível. E não podemos esquecer também que quando a esquerda chega no poder... sempre acontece uma divisão midiática, né, por assim dizer, algo que é espalhado para todo mundo como uma divisão, né? E assim você fica com um exército de retaguarda para assumir o lugar daqueles que estão mandando, caso a coisa degringole, né, caso não funcione. Aí joga-se aquele ali fora e diz assim: não, os bons somos nós, aqueles lá a gente achava que era bom. O Minocarta, lembrando isso outra vez, porque eu gostaria muito que isso ficasse gravado na mente de todo mundo, né? Graça, o Minocarta, o da Carta Capital, ele diz que Stalin é de direita, porque se acontece uma ditadura, automaticamente, então vira da direita, né? Não é mais esquerda. Que idiota! Mas isso é uma estupidez, né? Pois é. Já pensou isso? Porque a peça que vira situação e não oposição, mas de direita não. Pois é, eles jogam sempre nas costas, né, do adversário, do inimigo, todos os crimes deles, e acham que todo mundo acreditou que eles saíram limpinhos, né? É ótimo. A conclusão do raciocínio do Minocarta é: os Estados Unidos, então, são o país mais comunista da história do universo inteiro. Se tem liberdade lá, é de esquerda, né? Segundo Minocarto. Onde tem liberdade é de esquerda. Então, os Estados Unidos é um país altamente comunista, é o mais comunista do mundo. Como é que nós vamos sair dessa? Só rindo, né, Alex? Não dá para dizer nada diante de uma ignorância dessa. Isso é tão estúpido quanto o livro que o Zé Neumann escreveu agora a favor de Lula, né? Ele está fazendo a plataforma de campanha de Lula para 2014 com esse livro, né? Dizer que Lula é de direita, que é conservador, que é só um espertalhão, que não sei o quê. O que, que é isso? Isso é tripudiar em cima de nós todos, né? Pegando uma carona nisso que você falou, o Nivaldo Cordeiro até comenta o seguinte: Com isso tudo, o José Neumann está elogiando Lula, né? Está elevando Lula a patamares que ele ainda não tinha atingido. Exatamente, exatamente. E é por isso que eu digo que ele está fazendo já a plataforma de campanha de Lula para 2014, porque ele só fala, só tem elogios para Lula, porque a coisa mais ruim, vamos dizer assim, que ele falou do Lula é que Lula é um malandro, espertalhão, que não gosta de trabalhar, que sempre gostou da vida boa. Mas isso daí todo mundo sabe. Ele não disse nenhuma novidade, né? Agora, dizer que por isso o camarada não é de esquerda, que o camarada não é comunista, que é um conservador, o que que é isso, gente? Conservador? Ou Isso é seja, nenhuma Neumann e pessoa. Pinto tá totalmente retirando a responsabilidade do Lula, que já foi presidente do Foro de São Paulo, e que é Pois a é, maior ele nem fala organização nisso. da América Latina, a maior organização de esquerda na América Latina, que existe até hoje, entendeu? E é a maior organização, eu acho que mundial, entendeu? A nível de União Soviética. Entendeu? Pegar tantos países assim como a própria União Soviética fez, né? Na então mãe Rússia, naquela época, né? O Lula teve à frente disso, né? Teve à frente do Foro de São Paulo durante anos, né? Lula ficou à frente do foro até 2001 e se afastou em 2002 porque ia assumir a presidência, né? E ele não podia, por questões até de tempo, disponibilidade de tempo de estar participando dos eventos todos. Mas ele nunca deixou de participar, né? E agora, teve uma entrevista que eu dei, não sei onde foi, eu não me recordo agora, que me perguntaram se eu achava que Lula ia ser a eminência para o governo Dilma, que ele ia governar por trás. Eu falei, não, acho que não. Eu acho que ele agora que está livre, assim, desocupado de uma responsabilidade formal, ele vai se empenhar mais no Foro de São Paulo. E não errei. No encontro que houve esse ano, ele estava lá. Estava lá, fez discurso, eu tenho inclusive gravado e tudo. Ele voltou à matriz, não é? E Voltou à Graça, matriz. deixa eu te perguntar, porque eu acho que também é uma dúvida dos nossos ouvintes em geral, o PSDB, ele faz parte ou não do Foro de São Paulo? Não, não faz. Não Os faz. partidos brasileiros que fazem parte do Foro de São Paulo são o PT, que é o fundador e presidente, e tem uma coisa muito importante. O PT sempre. O PT é o mais importante do Foro de São Paulo. Porque eu já expliquei isso também em outra entrevista, mas é interessante sempre repetir isso. O Foro de São Paulo tem um grupo de trabalho que se reúne 4 vezes por ano, de 3 em 3 meses. E tem o encontro anual, né? Então, Sim. desse grupo de trabalho participam alguns, entre 12 e 15 membros dos países de forma diversificada. Não são sempre os mesmos, não. Como ele abrange muitos países, então são entre 12 e 15 de cada país. Quem participou dessa vez não participa do outro encontro. Mas o PT sempre participa de todos. Sempre, sempre, sempre. O PT é quem faz a pauta. É, que faz assim, que determina o que é que vão fazer, que dá as diretrizes do próximo encontro. Quando eles preparam uma espécie de declaração, e essa declaração se leva para. Quando acontece o encontro, eles já levam essa coisa pronta, que é somente discutido, debatido, as pessoas falam. É meio que encher linguiça a respeito daquele assunto, mas a coisa já está pronta, entendeu? Já foi determinada pelo último encontro do grupo de trabalho. Claro. E do Brasil só fazem parte do Foro de São Paulo o PT, o PSB, não é PSDB, é PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, e o PSOL, se não me falha a memória, porque foi um que entrou depois. O PDT também faz parte. PDT também faz parte Faz parte. O de PSDB coisas. nunca fez parte. Embora que, como eu não tenho prova. Mas é possível que eles tenham mandado representantes para como observador, que tem muito país e muitos partidos que enviam somente um delegado para assistir, mas que não tem direito a voz nem voto, entende? Fica lá para assistir, para saber o que foi que aconteceu, o que é que está sendo discutido, mas não tem nenhuma participação formal. Claro. Eu te pergunto isso porque ano passado foi até um tanto notório que após a eleição que a Dilma venceu, o partido do PSDB parece que saiu do armário, porque quem estava como presidente de exercício do PSDB era o José Aníbal, e o José Aníbal disponibilizou uma carta para todos os filiados do partido, afirmando lamentar que o PSDB tinha sido boicotado pelo PT no evento da Internacional Socialista. Né? E isso surpreendente até para quem estava dentro do PSDB. Mas veja bem, a Internacional Socialista não tem nada a ver com Folha de São Paulo. São coisas distintas. É, isso é diferente. A Internacional Socialista é uma organização mundial da esquerda, uma organização da esquerda mundial. O Foro é diferente. É, a Internacional Socialista foi criada na antiga União Soviética, né? E muitos países onde tem partidos comunistas, partido comunista mesmo, declaradamente assim, partido comunista tal, brasileiro, chileno, uruguaio, etc., são filiados. Mas não é uma organização ligada ao Foro de São Paulo, não. Sim. Convidar aqui para uma próxima entrevista, quando você tiver disponibilidade, e aí o microfone vai ser seu, você vai escolher o assunto. Nós vamos ficar aqui só fazendo uma ou outra observação em cima daquilo que você estiver falando, e aí você vai ter bem mais liberdade do que nessa entrevista agora aqui, né? Então, mas aqui eu estava muito, muito à vontade, Alex. Eu não senti minha liberdade tolhida em momento nenhum, ao contrário, foi muito gostoso. Legal. Eu gosto de conversar, de explicar as coisas assim em conversa, sabe? Certo. Sem aquela formalidade pomposa dos acadêmicos da USP. ninguém vai ver isso em mim nunca, nunca, jamais, entendeu? Eu realmente não faz parte da minha natureza esse tipo de coisa, sabe? Agora, eu acho ótimo esse tipo de canal, eu acho muito gostoso essa possibilidade, e aproveito até para informar os ouvintes que muito em breve o Nota Latina vai ser feito assim, em comentários, porque eu quase nunca tenho tempo de escrever. A quantidade de carga de trabalho que eu tenho, não só doméstica como de intelectual, é muito grande. Então, muitas vezes eu recebo informações que eu não tenho condição de escrever, não tenho condição de editar o blog. Mas foi muito bom, eu acho que deu para a gente falar bastante coisa, né? Mas tá bom, queridos, um beijo para cada um, gostei muito de conversar com vocês. Foi um prazer. E a gente vai falando. Tchau. Bem, pessoal, vocês ouviram então Conexão Conservadora Entrevistas com a Graça Salgueiro. Nosso assunto principal era essa proposta de tornar a corrupção um crime hediondo, que levaria o infrator a, no máximo, 4 anos de cadeia. Passamos por outros assuntos, como vocês ouviram, inclusive um belíssimo furo de reportagem, né? Talvez a gente tenha, no aniversário do Nota Latina, uma versão em podcast. Então, até a próxima entrevista. Um grande abraço da UCN, Conexão Conservadora.